mandou foto curtindo. Meu Deus, pra que eu fui ver? Duas taças de gin, uma mão boba aí, tocando em você. Como assim? Você já tá bem? Já atualizou? Na sua cama tem outro fazendo amor. E já que superou, me faz um mais uma vez. Me ajude a te esquecer. Alô, meu parceiro Vanderlei Sport Car, Paredinha da WS. Portal do Arrocha. Como assim? Você já tá bem? Já atualizou? Na sua cama tem outro fazendo amor. E já que superou, me faz um favor. Me ajuda a te esquecer. Não posta pra eu ver. É que a porra da minha saudade insiste em seguir você. Me ajuda a te esquecer. Insiste em seguir você. Bloquear o seu ex pra não sofrer mais uma vez.